Lisboa Press, de terça a sábado, entre meia-noite e as duas, aqui nas antenas da Best Rock FM. Someone dead and fire coming out of a monkey's head. São os títulos para as boas noites da Hora do Ovo, mais uma edição antenas da Best Rock até às duas. Don't Get Lost in Heaven e Demon Days, título tema para o último Gorillaz. Junto aos Gorillaz e para as boas-vindas, Bedouin Sound Clash. I'm on the rocky road, heading down off the mountain slope, and as my steps echo, echo louder than before. Another day is done, say goodbye to the setting sun. See what I found, turn back to the ground, just like before. And hey, hey, hey, hey, hey, hey, beautiful day. Hey, hey, beautiful day. Às terças e quintas é sempre noite de lua cheia na Hora do Lobo. Fadas, unicórnios e cyborgs. Thank you. Matam-se assim soldados de mais de 3 anos. O último de John Parish a solo chamava-se How Animals Move e era de 2002. O novo tem o genérico... O novo tem o genérico Once Upon a Little Time. E é o que vamos ouvindo nas soltas desta Hora do Ovo, antenas da Best Rock FM, John Parish. Like boxes falling, counting. Maxwell, o trabalho solo para John Parish, desta vez Once Upon a Little Time. Dois certos para as soldas da World Globe através de Boxes e Sea Defenses. Do Best da World Globe, regresso aos trabalhos a solo de John Parish, 3 anos depois de How Animals Move, Once Upon a Little Time. Cheeks won't drain away for weeks. pinafore mob, there'll be lining up at her door. Would you fill a box with paint? Would you look your way through faint? And the colour gone to your cheeks won't drain away for weeks. And she's even redder than that in her corduroy and her hat. Once upon a little time, I dreamed of making her mine. Volcano, you better hope she don't say no to whatever you're proposing. You know the girl is volcano, you better hope she don't play though. De segunda à sexta, das 7 às 10, Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. Danko Jones vem do Canadá. E é sempre a abrir. Well, you got her in the act with a brat from your workstation. Used a baseball bat and now it's in the litigation. O novo álbum está a chegar, não tarda nada. Chama-se Sleep is the Enemy. Toma atenção, isto é rock do bom. Danko Jones, Sleep is the Enemy. Aprovado. Hora do Lobo, Best Rock FM. Thus, should some rascal half-inch the blessed thing and eat it, it'll give him the licorice for weeks. Now think on't. Dot, dot, dot. Debaixo da língua. Logo após a uma. Din. É o Hora do Lobo, antenas da Best Rock 02. Neon Road. Colheita, fala da tribo, aqui estúdios da Best Rock durante uma fala da tribo na Hora do Ovo. Lá para trás, numa sexta-feira à noite, The Neon Road. She floats on a breeze, stars on a beach, she's so pure. Carries the light of the world in her heart. She is my cure. I'm girl lies in the moonlight as my heart weaves a garland of stars. When we sail on this river, the light like a knife to the dark. My soul entre os soldados do ar do Lobo, recuperação de dois títulos captados na cabine da Best durante uma fala da tribo com os Neon Rose. são soltas na War do Lobo, onde vamos recuperar duas para Employment do histórico ou da histórica estreia dos Kaiser Chiefs, com Born to be a Dancer e, naturalmente, Caroline. Yes! Kaiser Chiefs. começámos por rodar apenas dois CD singles, mas sabíamos que há muito tempo que não surgia som assim. Chamam-se Nine Black Ops, agora finalmente é o álbum a rodar por aqui, e o álbum chama-se Everything Is Nine Black Ops. soltas do Hard Lobo neste caso, e porque há álbum novo e sobretudo álbum estreia, certo, os quatro para Everything Is Nine Black Ops. Final da primeira hora de hoje, ao som dos Twain Man. Stalkers who give do Lobo. Nós somos os Squeeze Displease, estamos aqui na Montra Nacional. Montra Nacional. Todos os dias, às 9 da noite. Best Rock FM. Nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke tad din kota ka jan ko tad din karta ka tad din tanga tad din tanga tad din na tanga tad din na tanga tad jan tak ka din nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke tad din kota ka jan ko tad din din

Lobo e de volta à recuperação dos Migala. Para acordar, basta ouvir o despertador e abrir os olhos. Engana-se. Precisas de muito mais. Precisas de um homem que te fale ao ouvido. Bom fim de semana! Que te diga coisas sensuais. Chega para cá o pipi. Enfim, que te faça subir pelas paredes. De segunda à sexta, das 7 às 10, Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. Fast Rock FM. Steal my heart and hold my tongue. I feel my time. My time has come. Let me in. Unlock the door. I never felt this way before. And the wheels just keep on turning. The drummer begins to drum. I don't know which way I'm going. I don't know which way I've come. Hold my head inside your hands. I need someone who understands. I need someone, someone who hears. For you I've waited all these years. For you I'd wait till kingdom come. Until my day your blood, in your fire, and in your flood. I hear you laugh, I heard you sing. I wouldn't change a single thing. The wheels just keep on turning. The drummers begin to drum. I don't know which way I'm going. I don't know what I've become. For you I'd wait till kingdom come. Until my day. Till Kingdom Come, faz escondida no álbum X and Y, o último dos Coldplay, por aqui, na companhia da Hora do Lobo. And I wanna feel first time of the day, the dawn, the final cleansing breath, unsullied yet by acrid fume or death cacophony, the rank refuse of unchained ambition. And pray, deny me not, but know me now. Your faithful retainer stands resolute to serve his liege lord without recompense, perchance to fall and perish namelessly. No flag-draped bier or muffled drum to set the cadence for a final dress parade. But it was not always thus. Remember, once you worshipped me and named me a god in many tongues and made offering lest I exact too terrible a tribute. Now and my time grows short. There are no honorable phrase to join, only me death dealt out of dibs and dabs or horror unleashed from across oceans. Assail me not with noble policy, for I care not at all for platitude and surrender such tedious detail to greater minds than mine and nimbler tongues, singular in their purpose and resolve and presuming to speak for every man. Starts now. É a hora do ovo de volta ao último Steve Earle. You're new to this town. We're a long way away, Quantos minutos tem uma hora? Quantas músicas podes ouvir em 60 minutos? Faz as contas. E vais ver que uma hora de música sem conversas só tens na tua rádio. Happy Hour. Todos os dias, mais do que uma vez por dia, uma hora só com as melhores músicas da tua rádio. Best Rock FM. The sun has bleached your hair, my girl. I'm thinking as I'm looking out to sea. Was the world before you? The dirt I used to be. Well, I fell from untouchable with a tremor in my heart. My love and fear came tumbling and my defenses broke apart. Da Best, praticamente 3 anos depois de How Animals Move, de encontro ou reencontro com John Parrish. Once Upon a Little Time é o novo de originais. Cheeks won't drain away for weeks. start proposing. You know the girl is volcano, you better hope she don't play though. Touch of the cat who keeps returning for more. There'll be lining up at her door, which is filled up box with paint. When she looks your way, you feel faint, and the color gone to your cheeks won't drain away for weeks. And she's even redder than that in her corduroy and her hat. Once upon a little time, I dreamed of making her mine. Volcano, you better hope she don't say no to whatever you're proposing. You know the girl is volcano, you better hope she don't play though. See the fancies, even rather than that. E para terminar, The Last Thing I Heard Her Say, são títulos para o último de John Parrish, Once Upon a Little Time. Listening to the wrong radio station. Can you hear? The Best Rock FM. Na Hora do Lobo, duas horas de rádio com vistas largas. Regressos em tempos diferentes de 2005, mais para o final de John Parish, com títulos que recobramos há pouco para Once Upon a Little Time. Há uns bons meses atrás, Sideshow, os Twineman. Flies and tatters in Baghdad. velha ideia para a banda desenhada do saudoso Mark Sandman, nasceram estes Twine Man, é o segundo álbum Sideshow, com duas passagens para a Orlo, I Slept Through It e In My Head. Todos os dias, música nova.